redor. Veja. Quem poderia negar duas maravilhas? Olhe ao redor e veja. Ele as criou para nós. Nas minhas malas, só iniquidades. O que posso oferecer a ti, Senhor? Feche os teus olhos. Ouça. O som de muitas águas anuncia sua glória. Feche os teus olhos e ouça. A voz do bom pastor ecoa. No meu coração só maldade. Como posso me esconder de ti, Senhor? De muitas águas anuncia sua glória.